Tower 0971. We are ready for taxiing with 5 feet in the border. Endurance 4 hours plus 30 minutes. Alternating Sierra Bravo, Kilo Papa. Okay, roger. Tax approved via Epron 3, Epron 1, taxiway India. Call me right for departure on a holding point. Departure via Epron 3, 1, Juliet, holding point, call you back. Muito bom dia, é o Tran 3520, cruzando o número 70 para o 150, frente a Delta. 3520 na Flor de TAP, descendo a 2000 pés, ajustado 1013. Flor de TAP para 2000 pés, 1013, Tran 3520. 3520, sem identificação. Check to Hody Point, runway 10, ready for takeoff 0991. Zero 9971 is cleared to line up and take off runway 10, wind 130 degrees, 4 knots. 130, wind 4 knots, clear, line up and take off 09971. 9971 Airborne at 34, contact Salvador Control, frequency 119.35. Roger, now, Salvador, departure control 119.35. Thank you so much. Federal 9971, radio contact on the departure, climb flight level 360. You're gonna do the Arbor departure, then fly Elephant. Roger, fly direct to Arbor, then observe via Elephant. Zero, livre de restrições à frente, mantenha descida para 2.000 pés do ajustado 1.013, autorizado sinal LSC e reposto estabilizado. 2.000, 9971, contact Hastings Center now, frequency 126.0, if enabled 128.8. 126.0, if enabled 128.8, thank you, Stella. Hello. Boa noite, 16, bom dia, vou ITAP desceu 050. Boa noite, ITAP 050, boa noite. Localizador 3520. 3520, complete nosso motor Renault 8, meia dúzia. Localizador 3520, acabou. É. Renault 30, cena identificação da seu 060, chegada a Mare. Salvador, bom dia, o TAP 3520, sinal, passar travado. 3520, pouso autorizado, 120 graus, 12 nós. Pouso autorizado. 8 no meio, livre de restrições à frente, desce a 2 mil pés, ajustado, 1013. Lift na LFC, reposto estabilizado. Tem a restrições à frente, já autorizado 2 mil pés, formando estabilizado, voo no 8 no meio. E ao Solos 48, táxi agora via Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, para o 8, tá preso, 2 anos. Avião 30, livre de restrição e desce para 3 mil pés, ajuste 1013. final do IADS. 1-8, na minha está estabilizado, tá, tem o campo à vista. Complete, chame a torre, 1-8, decimal 6. 2-6 agora no 8 na minha. 3 9-1-3. Azul, 9-1-3. A 2000 autorizado IADS. 2000 autorizado. 1-8-6, bom dia, baixou, travou? Também passando externo de a serra baixado e trabalho. 1-2-0 grau 5-9-1013, fuso autorizado, ficha no grau. E posição na 0-1-8 também. Azul 9130, chame torre, 1-1-8-6, bom pouco. Torre, salada, bonete azul, 9130, com 1.000 externo. 9130, continua a aproximação, aguarda a pista livre, o ajuste em 0-1-3.